Qual a É. origem de You Gotta Keep Em Separated? É, o Dexter Holland, ele falou que é no. Ele é químico, né? Ele é mega, sei lá o quê. É engraçado como a maioria dessas bandas dessa época, as pessoas são tipo super nerds, É, né? o Rivers Cuomo, eles. Os caras que surgiram nessa época são tudo inteligentes pra O cara caralho. do Bad Religion é professor de Sim! biologia, né? Biologia. Não, e o parece que o livro mais importante de estresse pré-vestibular é dele. Do mundo. Eita. E aí ele trabalhando com. Como chama aquele? Ed Becker? Lá, como é que é? É Becker. Becker. Ele tipo, tem alguns que ele testava com calor, né? E aí, tipo, os que reagiam ao calor, ele colocou junto dois negócios e um entrava em conflito com o outro. E aí, you gotta keep them separated. Ah, por isso? É, por isso. Assim, a explicação dele é muito melhor que a minha, né? Mas, ok. Mas faz sentido até na música, né? Sim, exatamente. Quando ele fala, você fala, puta, as coisas se ligaram perfeitamente, assim, sabe? Eu gosto muito do Dexter, ele é muito legal como pessoa. Hey, if you don't mind, you're only 16, we'll be doing any time. Hey, Mas o. Nossa, não faço ideia do que você tá fazendo. Crack that whip! Nossa. Que é isso? Divo. Ah, nossa. Cara, faz acho que uns 18 anos que eu não sou Divo. Foda-se. É, o que eu ia falar? Offspring, cara, teve uma época que puta que pariu. Era. É mesmo. O. Ele não, alguém tá mais ouvindo falar de banda dos anos 90, olha lá. O. Axnéon de Ombre, aquele CD. Caralho, quase furou aquele CD, tanto que eu ouvi. Mas aquele CD eu ainda considero um dos, sei lá, 20 melhores CDs do rock. Enquanto. Conjunto do CD, sabe? Do disco. A Maravilhoso. gente precisava fazer um episódio de música. Eu acho também. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Eu tenho um desafio pra você. Fazer a abertura no ritmo de Evidências. Puta, de qual parte? Do Não, começo os seres humanos robôs que falam. Não, mas é. Escolhe O a parte refrão. que se quiser eu coloco aqui um. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros. Seres humanos e robôs da internet. Eu sou Fernando Baroni. Aqui está Thiago Pichulinha Zanetti. Isso não é o um podcast, não. Eu preciso falar um monte de merda pra você baixar toda semana. Ó, mandei Grava um bem. podcast. Mandei bem, vai. Mandou bem. Só tava tipo 2/8 abaixo da música, mas tava ok. Foda-se. Olha lá. Ok, já começando a estranheza no começo. Foi um teaser assim do tema, né? Pro ouvinte ficar imaginando como a vida dele seria melhor se esse tema fosse algo real. É, pena que as pessoas não tenham o título lá, porque seria maravilhoso se você. De surpresa, né? Bom, mas antes nós teremos o quadro Descoberta Musical do Thiago da Semana. Não vai ser toda semana, porque ele não ouve música nova. E não é Evidências. E não é Evidências. Boa, se eu tivesse descoberto Evidências agora. Nossa, isso é incrível. Eu ia falar disso o resto do ano. Eu ia falar pra todo mundo. Eu ia te levar em festa, só falar: tá vendo esse cara aqui? Ele não conhecia Evidências até mês passado. Nossa, eu faria isso comigo mesmo. Você sabe que Evidências, eu sou hipster de Evidências, né? Porque eu gostava, eu sempre fui defensor de Evidências. E aí, como virou hit do karaokê, você ficou puto. Não, não fiquei puto, na verdade. Eu só sou hipster no caso de chegar e falar, não, eu gostava antes de todo mundo. Eu só tenho essa Ah, Chitão Chororó é peculiaridade. foda, mano. Eu, Porra. exato, eu sempre gostei, eu sempre achei foda. E Evidências sempre foi minha favorita. E agora eu fico feliz com essa sobrevida da música. Bom, a descoberta da semana do Thiago não é do Spotify, porque eu não tenho o Spotify. Até pouco tempo atrás eu tinha o Deezer. Não é uma propaganda pro bono dessa vez. Nem precisa, porque Spotify, só eu não tenho Spotify. É. Nem o free, né? Você não usa nem o free. Não, eu não uso. Se eu ouço música no YouTube, eu boto meu disco, meu vinil. Ixi. Bom, a minha descoberta da semana é... Um amigo meu me passou pelo Zap Zap. ele gravou o áudio. Ele até foi legal, não precisa nem abrir link. Que é... Eu não sabia que existia exatamente um segmento pra isso. Você deve talvez conhecer, porque você vai falar... Lógico, todo mundo já conhece isso. Bem provável, mas foi sua melhor imitação de Patrick Stewart. Foi a não intencional. Logan. Já ficou uma bosta, tá ficou vendo? Ficou bom essa. Ó, vamos lá. Logan. Ah, ficou bom, vai, reconheça. Faz você aí, faz melhor. Eu não sei imitar o Patrick Stewart. Eu sei. Logan. Você precisa aprender agora só a imitar o Chorão. Mas qual é a porra da música? Não, peraí. Essa parte do Chorão você mexeu com o meu, né? Porra, caralho, meu maior talento. Porra, eu tenho muito orgulho de 11 Reis Princípia. Grande livro, grande... Só que, assim, as minhas imitações do Chorão... Tipo, eu nasci pra isso. Nossa, fiquei até zonzo. Você conhecia o rap de marombeiro? Existe um segmento do rap só pra quem é maromba? Caralho! Aê, você não conhecia? Cara, eu imaginei que uma música, alguma coisa tinha. Não, existe todo um grupo, todo um... Como fala? Toda uma tribo de marombeiro, crossfiteiro, bombadão... Que escuta rap feito pra eles. Caraca. Então, vamos curtir o som. Só um pedacinho, né? De forma alguma, não critico, não sou hipócrita. Bota mais perto do microfone. Que pra você ficar desse tamanho, só usando bomba. Deve ser a trembolona, Diana, GH. Fala qual é o segredo que eu também quero usar. Só treinar não adianta, já fiz isso, não deu certo. Falaram que a trembolona deixa o braço igual concreto. Falaram que a trembolona deixa o braço igual concreto. Caralho. Não precisa mais que isso. Não. Só que assim, eu sempre tive problema com maromba louca. Porque, tipo assim, os caras, tipo assim, eles consideram um modo de vida, assim, eles serem bombados. Tipo assim. Tipo assim, tudo bem, realmente, você precisa de um empenho e um sacrifício do seu corpo. Ou seja, destruir seus rins e as coisas e afins. Só que assim, tipo, é muito legal, porque os caras só vivem pra isso. E agora eles criaram até a música pra poder tomar conta do espaço em branco que tinha, né? Mas uma coisa, é bom, né? Tipo assim, não que seja ruim ter um convidado como nós tínhamos o Gil, assim, mas tipo assim. Eu consigo me focar melhor, assim, nas coisas. Eu tô muito afiado. Você tem um sério problema de atenção, né, com as coisas. Por isso que a gente não tem pauta, por exemplo. Mesmo, pra quem não sabe, aí, um spoiler do canal, mas, tipo, não consigo nem ter roteiro no canal. Tipo, eu não poderia ser ator. Destruir os seus dois rins. Aí, você que é maromba, se ofendeu? Para de usar isso e vai procurar um médico. Faça de forma saudável. CrossFit tá aí pra você fazer isso. Só que se você faz CrossFit, não fica postando na internet todo dia, porque ninguém quer saber. CrossFiteiro! CrossFiteiro! CrossFiteiro! É o CrossFit que vai... Começou hilário. Dito isso, era bom que a internet acabasse pra que ninguém passasse por isso. E se a internet não existisse, Thiago... Vamos primeiro... Picholinha. Nós vamos primeiro falar se ela não existisse em momento algum da história. É, boa, boa. Tá, vamos lá. Vou começar por aí. Peraí. É que a segunda parte é mais divertida, eu quero deixar pro final. É, então, se a internet nunca tivesse existido, cara, a gente não teria... Cara, a gente não teria tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. Por exemplo, o Trump nunca teria sido eleito. É verdade. Porque, começando por uma coisa séria, a política seria muito diferente, o modo de funcionar da política. Porque hoje em dia se valem de polêmicas para deixar o nome forte. A gente já comentou no episódio aqui que a gente sempre cita, não, uma auto-masturbação eterna, que é o A Culpa é Sua, que existe essa questão de você criar polêmica para reforçar seu nome. E tem o efeito cascata, né? Que sem internet, o jornalismo não se prostituiria. Ainda seria uma profissão decente, respeitável. É, não, nunca foi 100%. Não, mas seria melhor, mas sabe? Seria melhor, sim. Você ia matar toda aquela guerra por audiência, por clique, para o jornal sobreviver. Não, e veículos... Porque as pessoas ainda precisariam do jornal físico. É. Não ia ter internet fácil ali, cuspindo notícia de Caetano Veloso foi comprar baguete na orla. Nós chegaremos lá em um dia. Isso é um spoiler de um episódio futuro. E logo diminuiria essa exposição estúpida de políticos, sim, ou até mesmo de celebridades. Ah, por exemplo, o impeachment da Dilma, ele funcionou de uma forma muito forte por conta da internet, sim, também. Ah, houve um golpe midiático offline, Só que, meu, MBL, aquela bosta. Ah, e se você é do MBL e tá ouvindo, no Carrefour a gente se entende. Seu Kim Kardashian lá. Movimento dos bosta lazarento. É, o mesmo bosta lixão do caralho. E, tipo, esse tipo de coisa não ganha força. É. A manipulação do povo, por exemplo, essas páginas que nem Brasil 247, sei lá, tem um monte de exemplo desse tipo de página, elas não existiriam. Né? Porque, tipo assim. Não tinha até onde existir, né? Não tinha, exato. Essa galera, fazer jornalismo era não caro. É, não é que essa galera não deixaria de existir. Não, não. O é pensamento. Que eles ficariam no grupinho deles. É, eles não interfeririam no universo, né? Exatamente. E eles iam estar lá na própria insignificância. Lindo. É, nós seríamos ainda o grupo Globo sendo o ponto de referência da grande massa. Não que seja diferente hoje em dia, não sejam iludidos de achar que a Globo perdeu força. A Globo ainda dita o país, o rumo do país, sim. Goste ou não, é a verdade. Uhum. É, mas a questão principal é que, tipo, esses polos que se formam na internet, eles não teriam como se juntar com a força que eles tiveram. O MBL teve muita força no negócio da Dilma. Uhum. E envolvia políticos graúdos, assim. O Eduardo Cunha estava ligado diretamente a eles. Então, tipo, como é que esses moleques... É um moleque lá, o Kim Kakuka lá, ele tem 19 anos. Com 19 anos, tipo assim, tudo que eu queria saber era pra quem que eu ia me masturbar, sabe? Assim, tipo... Com 19 anos, você só fala bosta ainda, sabe? Exato, é isso que ele faz. Então. E esse daí é o do tipo que eu acho que vai falar bosta até o fim da vida, né? Que legal. Ah, opa, já começou assim, já ganhou a exposição? Nossa. Mas, bom, espero que tenha... Ah, na real, se a internet nunca tivesse existido, não tinha isso, não é um podcast. Exato. Vocês estariam muito tristes se não conhecer Thiago Pesanetic. Não, vocês conheceriam da minha obra. Então, tchau. Puta, era o começo, né? Isso. Tchau. Tchau. Você sabe que eu boto silêncio depois, né? Você não precisa ficar. Você parou também, então não vem me zoar. Eu tava esperando pra ver o que você ia fazer. É, eu quis facilitar, porque você nunca edita. Toma no cu. Bom, mas assim, daí, por exemplo, políticos como Bolsonaro, pastor lá, o Feliciano, essas coisas, eles Malafaia. Seriam... Malafaia, ele seria limitado à igreja dele, uhum. Seria forte, seria milionário do mesmo jeito, porém, ele não teria o nível de exposição que ele tem, falando as bostas que ele tem, que machucam pessoas do jeito que ele machuca. O Bolsonaro, ele tá na política mais tempo do que as pessoas possam imaginar. Quem não é informado, ele tá décadas na política. Só que ele seria o cara nulo que ele sempre foi. E agora não, agora ele se tornou um potencial candidato à presidência pro ano que vem. É verdade. E por conta não dos apoiadores dele. Isso que é a coisa que a gente falou no episódio, a culpa é sua. Por conta do asco que ele cria nas pessoas. Então, assim, esse tipo de coisa, a política teria um foco muito diferente. PT, PSDB, a briga seria muito infinitamente menor do que é. Por exemplo, essa polarização da política seria diferente. Ia ficar muito mais em cima da TV. Exato, e sempre teve, na verdade. Só amplificou. A internet ela ajuda a amplificar coisas. É, coisas que elas mudaram realmente, a gente chega lá daqui a pouco. Mas, por exemplo, política é uma delas. Por exemplo, podemos falar, a gente começou com música. Música. Nossa, certo? A gente ainda ia comprar CD. Uhum. Sim, nós compraríamos CD ou alguma outra mídia física. O equivalente do Blu-ray para CD, né? É, exatamente. Teria alguma mídia física, porque os caras pararam. Uma vez que surgiu o Napster, pararam de pensar em novas tecnologias para música e pensaram mais em como segurar essa sangria. Sabe que P3 morreu agora, né? Morreu, mas também por quê? Porque seu celular é um... Não, mudou o formato. Ah, o formato, sim, sim. Ah, mas isso é evolução, né? Isso é... É igual a evolução de mídia agora? Física, só que agora é digital. Digital, exato. Agora os formatos mais usados, acho que é aquele AAC. Sei. E M4A, que é da Apple, né? Ah, M4A é da Apple? Eu não sabia. M4 Apple. Esse cara é tão hilário. M4A, Music for Apple. Ah, então eu tava certo. Ele quase. Não é hilário. Quase. Ele tava certo. Não, eu só não falei o que era o M4. Para. E MP3 era o quê? Music Player 3D. Não sei o que eu queria dizer MP3, vamos ver. Olha lá, viu? Não sou só eu que não sei. Não importa, sei. MP3. Então. É MPEG Audio Layer 3. Não tem um significado. É. Peraí. Bom. Não, GIF. Tem significado? Oi? GIF. Tem significado? Tem. Tem. Olha lá. O bom, ó, por exemplo, teríamos que usar mais o cérebro, por exemplo. A gente teria enciclopédias. É, eu tinha, conhecer. Eu não tinha Barça, eu era o cara do conhecer, que era tipo Marvel DC, né? Graphics Interchange Format. Ah. Faz sentido. Faz sentido. Porque muda e aí é animado. E é o GIF a GIF. Como que tá falando aí? Tá em inglês. Não qual tem gênero. O Vitinho, qual que é a sua opinião? É a GIF ou GIF? É É o 2017 é o que quiser. Por isso que é é gato. Gato is feliz. Uma coisa que eu ia falar, essas questões sociais que são discutidas hoje em dia, muitas vezes a exaustão até... Nossa, que susto, pensei que ia voar o Vitinho. Por exemplo, movimentos LGBT... Isso teria menos força, Eles teriam força offline, mas do jeito que tinha antigamente. Hoje em dia... Não ia ter um destaque necessário para virar discussão. Exato, exato. Para ter mudança tão rápido, sabe? Então a internet... Nem que é rápido, mas seria mais devagar. Seria mais devagar. Os avanços seriam muito menores que nós temos agora. A gente tá falando do lado bom, agora a gente tá falando do lado ruim. Da falta de internet. A música, por exemplo, assim, para as bandas, ainda seria bom para as bandas grandes. Metallica, a grande resistência do mudança de formato para digital... Eles ainda seriam mega milionários, bilionários. Ainda são, né? Eles ainda são, mas eles seriam mais. Essas bandas... eles não pensam assim. O Lars não pensa assim. Mas esse monte até de hoje. Banda pequena que você nunca ouviu falar não ia aparecer em lugar nenhum também. Essas coisas tipo, sei lá, Lana Del Rey, essas coisas assim, teriam uma força muito menor. Tem artistas que são preparados pra estourar, tipo a Lorde, tipo a Adele, essas coisas assim. Isso daí teria força porque a gravadora injeta o recurso pra... Sim. Pra mídia, não se iludam, tudo que você... Pera aí, Vitinho, cacete. Ele puxou o cabo aqui, eu achei que ia cair tudo. Então, essas coisas, elas não teriam tanta força, porque algumas coisas não teriam tanta força, outras a gravadora paga. Sim, tudo que você conhece e gosta, paga. Seja o que for. Tá tocando na rádio? É pago. Chega lá... Não adianta você mandar a sua demo pra rádio, sabe? Às vezes eles fazem um programa de bandas novas, 5:30 da manhã, de sábado pra domingo, tá todo mundo ou bêbado ou dormindo, ninguém ouve. O resto é pago. E o valor é alto. E então a música teria o formato antigo, que eram uns mega artistas. Hoje em dia diluiu muito a música, não tem? É verdade. Tipo assim, um Michael Jackson. É impossível ter um novo Michael Jackson, alguma coisa. Pô, o Michael Jackson com o Thriller, ele vendeu 153 milhões. Foi uma coisa absurda. Não, ainda é um álbum mais vendido e nunca. Vê aí qual a quantidade. Acho que é 153 milhões, uma coisa assim, sei lá. É muito ridículo a quantidade. E o segundo lugar, que eu acho que é o Back in Black, ele vendeu, tipo, 70 e pouco. 65 milhões de cópias. O Back in Black. Não, o Thriller. O Thriller. E o Back in Black. Só porque, tipo assim, é bem inferior, assim. É bastante também, mas... Back in Black? É. Porque ninguém venderia dessa quantidade. É impossível você vender. 40 milhões. Então, olha, são 20 milhões a menos. Numa época, tipo assim, é bom contextualizar. Isso é uma época onde, tipo assim... O acesso às coisas era mais difícil, por exemplo, distribuição. Tipo, chegar uma notícia, você tinha de cinema. Hoje em dia sai uma foto do ator peidando no set do Vingadores. Pronto, vai lá, tá em todos os sites. Antigamente você tinha que esperar a revista 7 pra ver uma notícia e tal. Então era tudo. A gente descobria filme na. A gente tá mesclando tudo, tá que tá indo bem, tá natural. Uhum. A gente tinha que ver descobrir filme no cinema. Ou era nos posters. Ou era no trailer que de repente passava. Eu descobri Rei Leão no cinema. Assim, tipo, eu fui assistir, não lembro que filme, acho que Gasparzinho, alguma coisa assim. E aí tava lá, passou o trailer do. É o ciclo sem fim que nos guiará. Barboeiavo. Ah, it not visible. Sueña. Então, e nós descobrimos assim, diga. Eu fui ver todos os álbuns mais vendidos, né, por ordem, e é engraçado. Eu tô com vontade de espirrar, mas continua. Michael Jackson, AC/DC, né? Aí vem o Dark Side of the Moon. Ah, sim. E depois vem a trilha do guarda-costas, da Whitney Houston. Ô, rapaz. Quer fazer a rodada do Whitney Houston aqui, mano, pra cantar? Que bizarro. Vamos lá, peraí, deixa eu ver se eu consigo... Eu não disse sim. And I Love you! Você sabia que tá no Guinness como a nota estendida mais longa, né? É mesmo? É, porque, tipo, na hora que ela começa isso daí, assim... Não, ela vai... Se você for ver, ela não respira até acabar o trecho inteiro. Tipo, assim, é muito tempo. Sustentar uma nota dessa e alta, porque o Whitney Houston é animal. Que pulmãozão, hein? Porra! Puta, pior que justamente foi uma coisa que ela começou a fritar depois, foi o pulmão, né? Foda. É, mas assim, tem umas cantoras, algumas pessoas que as pessoas não, às vezes não dão valor. A Whitney Houston, sim, tinha. As pessoas sempre deram valor. Mas, por exemplo, a Mariah Carey, ela canta pra caralho. Sim, sim. Tipo, ela é incrível na técnica vocal, assim como a Christina Aguilera. Cantoras essas que fariam sucesso. Dá no saco do não, mas cara, assim, mano. Eu tô falando tecnicamente. É fazer aquele negócio. O Schwarzenegger cantando sobre uma mulher, sabe? É tudo assim, velho. Mas é. Tecnicamente ela é incrível. Só que ela faz muito. E fazendo catarro, pigarro, né? Achei engraçado a Shakira cantando, que é tudo pro nariz. Eu gostava da Shakira quando ela cantava em espanhol. Estou aqui querendo-te andando. Bom, aí assim, nós não teríamos mega artistas nisso. Nós não teríamos youtubers. Nós não teríamos memes. Nós não teríamos memes. Olha só. Qual que era o equivalente de meme antes do meme? Vamos pensar. Não tinha, né? Não, esse tipo de... É porque o meme é um humor de rápido consumo. É, o meme é aquela famosa, tipo, fogo de palha. Ele queima muito rápido. Não tinha. Uma coisa assim. É, o humor seria muito diferente. Porra. Nós somos da época do humor pra internet, que o humor era ditado por quem? Pelos Simpsons. Nosso humor até hoje é dos Simpsons. É derivado direto dos Simpsons. A nossa geração toda é assim... Seja de profissionais ou não do humor, ela é assim. Nós não somos profissionais do humor, Fernando Barani? Não. Ótimo. Que bom, porque daí não tem o peso da responsabilidade. É bem simples. Você é pago pra fazer isso? É a sua fonte de renda? É, então. Então você não é um profissional. Apoia-se. .com, né? .com? Não, é apoia-se só, né? Apoia.c. Apoia.c. Apoia a gente lá, dê seu R$1 ou mais. Mas, né, não é a principal fonte de renda, então não é profissional. Ah, é verdade. Assim. Eu gostaria que tivesse, né? Nós temos bastante Se ouvintes, né? Se fosse nossa principal fonte de renda, seríamos os profissionais de merda, mas seríamos os profissionais. É, mas a gente não teria isso aqui, vamos voltar. Então, daí, a indústria literária, ela não teria sofrido algum impacto que sofreu agora, ela está em transformação que a indústria da música sofreu em seu início. Digamos que chegou tardio para a indústria literária. Por quê? Por causa que, assim, a musical foi na época do Napster. Pum, a bomba caiu, mudou completamente o cenário. A literária enfrenta hoje qual o problema? Dos scans o desafio de o formato digital emplacar para o público. A musical, eu acho que agora eles descobriram como trabalhar, que é o Spotify da vida. Aham, streaming. Streaming. E isso não ocorreu com o formato do livro ainda. Não, não, assim, não se acertou. A musical conseguiu acertar agora, 20 anos depois. É, lá fora mais, né? Não, lá fora mais. Você tem o Comixology, por exemplo, pra quadrinhos. Que assim, tá. São serviços de streaming. Milhas à frente do social comics ainda. Sim, sim. É verdade. Comixology é esse que eu achava que ia existir aqui. Eu achei que eles viriam como formato inteiro, assim, eles viriam ter... Como só Netflix. Ia traduzir pra português, né? Exato. Não, assim... Regionalizar o site. É, Netflix. Netflix. Ia fazer a mesma coisa que a Netflix. Eu achei que ia ser assim, daí surgiu o Social Comics, que é legal, porém ainda que não tá... não é concorrência, né? Se os caras resolverem vir pra cá, acabou o Social Comics amanhã. É. Tipo, porque o Comixology, ele é tipo Marvel, DC, essas coisas, tudo... É, então... Eu vou ficar quieto aqui. Mas, tem coisa que eu não sei se eu posso falar. Não, mesmo assim, por tipo de serviço mesmo, sabe? O Comixology, ele já tem uma puta estrutura de anos. Sim, com coisas sim. Muito bem feitas que ainda falta tentativa e erro evoluir no Social Comics. No sabe? Social Comics, é. Pô, é porque Guided View, cara, é uma coisa incrível, sabe? O formato que você sobe, que você consome aquela mídia pra ele ficar rápido, sim. É uma coisa que não tem aqui. Não tem aqui. Gente, subir um quadrinho no Social Comics É o maior corno job do século XXI, assim. É foda. Sim. Bom, mas, enfim, foda-se. A pirataria de livros digitais, eu ainda acho que ela é inexpressiva, na moral. Não, ela ainda é. Mas o mercado digital já é ridículo. É por isso que eu tô falando. Inicialmente, o mercado musical, o golpe não foi rápido. Não foi, tipo, surgiu o Napster e acabou. É. 5 anos depois, sei lá quanto tempo depois, que a bomba explodiu de vez. Só que a mentalidade mudou de lá pra cá. É que música, o consumo musical é diário, as coisas mudou de lá pra cá. Ah, entendeu? Sim. É diferente. Se tivesse saído livro digital na mesma época do Napster... Aí, nossa, aí tinha fudido. Tinha estourado a biela. É, porque teve que surgir o Kindle e afins, leitor digital, tablets. É outro momento. É outro momento. Acho que todo o perfil de consumo é diferente hoje em dia. Sim. Mas scan eu acho que é um problema maior. É. Para a indústria de quadrinhos, o scan é mais danoso, do que o e-book pirata para a indústria literária. Sim, verdade. Ainda mais tipo, lá fora. Até porque o quadrinho... O mercado brasileiro é cagado. Sim. Perto dos Estados Unidos? Sei lá, a gente deve consumir e produzir no ano o equivalente a 3 cidades Idaho. Sabe? Isso sem dúvida. Mas assim. Portugal, que é menor que São Paulo, consome mais livro do que o Brasil. É complicado. É cultura, né? Uhum. Mas é cultura de incentivo que vem de cima. Esse é o problema. Ah, sim. Essa é outra... Exato. Mas assim, O scan, ele é mais problemático pra... Porque quadrinho é consumo mais rápido que livro. Uhum. O livro você precisa ter no mínimo um Kindle, alguma coisa do tipo, um leitor. Ou um tablet. Ou ficar cego num tablet. Num tablet ou celular. Mas a bateria acaba mais rápido, tá? O Kindle pelo menos... Kindle e leve... São feitos pra isso. E ele não incomoda a visão, blá, blá, blá. E-readers, exato. Eu não, juro que eu não tinha nem lembrado que existia esse termo. leitores digitais. E o scan não, o scan dá pra você ler no quadro. Eu não gosto, particularmente, mas eu sou velho. Ah, 15 minutos você lê um gibi, né? Exato. Ah, principalmente gibis de mensais, coisas do tipo, que você meio que passa por ele. Porque se você vai pegar alguma coisa mais densa, tipo, sei lá, Perfura Neve, um exemplo. Porra, 200 páginas. Exato, daí você não vai ler... Ele não é de rápido consumo, você tem que absorver. E não é uma narrativa também tão rápida. Tudo. Sim. Então, o quadrinho ainda tem esse problema. Você não vai ler, o livro é mais específico. Por isso que eu estou falando, é bem o início do problema, como foi o Napster para a música. Uh-huh. Que a música, o consumo é muito maior e diário. Você ouve música o tempo todo. O tempo todo. Por isso que eu falei que o Spotify é um negócio que meio que é a direção certa. O serviço de streaming é a direção certa. Que nem, eu pago o Spotify, eu não pago o Kindle Unlimited. Por exemplo. Aqui no Brasil dá pra você assinar o de lá de fora, do Kindle Unlimited? É a mesma coisa. O catálogo é igual. Ah, é? Porque ainda é pequeno, né? Mas você pega o catálogo americano, normal. Ah, tá. Livro que tá no Kindle Unlimited, tá no Kindle Unlimited. Ah, tá. É que nem KDP. Nossa, eu bati umas 20 vezes aqui no microfone. Hoje eu tô quitou, hein? É tipo KDP, entendeu? Se você bota um livro no KDP, ele não tá restrito ao mercado brasileiro. Ah, tá. Entendi. Não sabia. É você que define. Você que define. Ah, legal. Isso é bom. Mas, e nós, sem internet, nós ainda teríamos o quê? Nós teríamos as mega celebridades. Coisa que hoje em dia diminuiu muito. É porque a mística em torno da celebridade seria... A celebridade seria mais distante. Sim. Né? É. Os momentos que ela apareceria pra você seriam selecionados, não é tipo... Caetano Veloso vai comprar baguete na Orma. Não, então, era um trabalho. Por exemplo, por que que emplacou nos anos 80 o Tony Ramos? A Globo trabalhou ele, colocou no papel de destaque em uma novela, blá, blá, blá, e se tornou... E havia um distanciamento da celebridade pro público. Ah, hoje em dia você tem MC Melody. Exato, MC Melody. Cara, tem tipo youtuberzinho aí com 5 mil inscritos que é celebridade, se for ver. Sim. Ele tem fandom, ele tem não sei o que, ele tem seguidores. Se ele falar pras pessoas, vamos explodir uma igreja ele tiver o público certo, eles fazem. Você acha que o Yu de PlayStation ia ter tanta fama assim? Fosse a internet pra impulsionar pelos memes. Invenção exclusiva na internet, muita coisa seria difícil. Essas sobrevidas de carreira, a gente começou a com... A gente vai ter livro de youtuber, cara. Olha, resolvido o problema das pessoas. Eu ia ter livro de Minecraft. Eu ia ser mais pobre. É isso que eu falar, você não teria comprado, sei lá, uma cueca nova, alguma coisa que você comprou. Mas é, então assim, houve uma pasteurização de das celebridades. Uhum. E isso é bom, na verdade, porque é horrível que, por exemplo, a Globo ditava quem você ia admirar. O modo de se vestir, quem ditava, era a novela das oito. A fama de Hollywood, né, deu uma... diminuída. Cara, são poucas as celebridades que ainda têm o formato de mega celebridade de Hollywood. Seriam Tom Cruise, Tom Hanks. Os caras são da época. Todos os Tons. É, o Tom Lee Jones. Mas assim, hoje em dia existem muito mais. Por exemplo, alguém que é bem quisto na internet. Idris Elba, por exemplo. Talvez ele seria menos famoso do que ele é se não tivesse a internet. É um ótimo ator. Excelente ator, blá, blá, blá, blá, blá. Só que houve um impulso de internet pra ele, carreiras deles. Os próprios filmes de super-herói poderiam ser menores. Porque a internet, ela tá todo dia movimentando esse mercado com notícias. Cara, todo dia tem notícia de filme de super-herói. Todo. Sejam elas criadas e plantadas pelas empresas ou não. Talvez a Disney nunca tivesse comprado a Lucasfilm. Sim, pode ser. Quer dizer, Lucasfilm até sim. Talvez a Marvel não. Não sei. Nenhuma nas duas. É, pode ser. Então, muita coisa poderia ser diferente. Com a internet também, com essa amplitude, com essa necessidade de cada vez mais informação, mesmo que ela não seja digerida, você precisa criar esses grandes grupos empresariais para sobreviver. Sabe? Mas isso sem isso... internet, a Disney seria a Disney. A Disney é. Foda-se. É. O mercado do cinema teria um impacto menor em bilheterias, porque não que foi tão grande assim, mas diminuiu as bilheterias. Por quê? Porque as pessoas ou pirataria ou serviços de streaming. Coisas que assim, o serviço de streaming eu acho que vai acontecer a mesma coisa que com a música. Ele vai girar a ponto de ajudar. Porque ele, na verdade, ele já ajuda. As pessoas, assim, a pirataria, ela... Aí que tá a questão. Pra mim, a pirataria, ela não é mais forte porque as pessoas querem comodidade. Uhum. Quem salvou a indústria do cinema disso aí é a Netflix, é a Amazon Prime. Você aperta um botão, tá passando. Tá lá. As pessoas não querem trabalho. Mas você tem o Netflix da pirataria, né? Que chama Popcorn Time. Ainda tem, não você tinha acabado? Você aperta um botão, ele sempre acaba e volta. Ah, sim. Não dá pra matar essas coisas, né? É tipo Hidra, corta uma cabeça nas duas, velho. Ah, não, tudo bem. Por que eu pergunto isso? Porque é o Napster. Morreu o Napster, no dia seguinte tinha quatro programas igual. Morreu o Napster, teve o Kazaa, Morpheus. Eu usava tudo isso. Emule. Porra. Emule. Emule foi, acho que foi depois do Napster. Emule acho que foi o primeirão dessa galera. E nós não teríamos um monte de relacionamentos aí, porque muita gente se conheceu pela internet. Verdade. Nós não teríamos amizades. Ia ter Tinder. Não ia ter o Tinder pra catar mulher, pra catar homem, ou whatever, qual que seja. Seja, sei lá, você gosta de furry, alguma coisa assim. Você ia ter que ir numa convenção ou nas baladas específicas. É. Será que isso daí diminuiu e das baladas? Porque as pessoas se marcam no barzinho pra ter um date, porque as pessoas iam pra... caçar, eu fiz aspas. Balada. Ah, não, se a pessoa, os dois são baladeiros, gostam do rolê. Se você é jovem, é uma opção barata um motel. Em alguns casos. Mas se você já tá nesse ponto, se o papo foi pra você. Você é jovem, tá usando Tinder. É. Provavelmente você já vai pra esse ponto. É verdade. É jovem, verdade. Jovem. Jovem, é. Não, mas então, e mudaria disso. E na verdade, eu peguei todas essas fases. De tudo que a gente falou, você também, a gente teve tudo tranquilo. Então, a gente fala com... Não ia ser o fim do mundo também, né? Colecionismo seria diferente também, porque nós não teríamos Puta, eBay, verdade, Mercado Livre. Caralho, nossa, isso ia ser extremamente afetado. Não, o sebo era a nossa vida, né? É. Recentemente, eu gravei um vídeo com a Distopia falando sobre como era colecionar. O Alessio não ia ter até o seu comics, mano, que ia precisar de um ponto comercial físico. É verdade, ele teria um trampo a menos. Ia ser mais difícil pra ele. Inclusive, excelsior.com, quem quiser comprar alguns colecionáveis aí de quadrinhos, é só ir procurar lá. Ia ser bem mais difícil pra ele abrir o sebo, porque ele você precisaria do espaço físico, aluguel, alvará de funcionamento, às vezes. Eu não sei se isso. Tudo precisa de alvará de funcionamento. Então, se tornava mais difícil. Hoje em dia tem gente que vive só com comércio de internet. Tem muita gente que vive só com comércio de internet. Tem gente que não tem nem site, vende tudo no Mercado Livre. Uhum. Né? Essas coisas assim. Loja de Mercado Livre. É, mas tem uma porrada, tem. Assim. Principalmente de eletrônicos. Nossa, o que mais tem? É que você vende sem nota, né? Vende barato. Só que tá gravando, eu tô com medo, sabia? Tá gravando. Não sei por que me deu um medinho assim. Você tá meio assim desde que a gente perdeu aquele episódio. Sim, eu sempre dou uma olhada. Eu nunca olhava pros numerozinhos ali. O mítico episódio perdido. Exato. Nossa, mas assim, ele tava meio... Não era que ele tava meio bad vibe, ele tava depressivo. Tava. Então eu achei que foi bom. Mas tava bom no conteúdo. Não, ele tava carnudo em conteúdo. Só que assim, eu achei que tipo... Ele tava um pouco fora do que a gente faz, né? E ainda bem. E era após a morte do Robin Williams, uma coisa assim, né? Foi. Se fosse hoje em dia, nós teríamos ainda duas mortes que daria pra ligar, porque a gente tava falando de umas coisas... Eu nem lembro qual era o tema. Pra vocês. Eu lembro. Você lembra? Nós falamos já aqui, não vamos falar nunca. Não, você não queria falar quando a gente comentou disso, né? Vou manter a mística. É, tá bom. Mas assim, tava meio pesado, assim. Tipo, no ponto que a gente percebeu era o ponto que tava mais pesado do episódio. Que eu tava até enquanto falava pensando, como que a gente vai sair desse buraco que nós entramos? Daí você falou, ó, não tá gravando. Daí a gente fez o episódio mais solto do mundo, né? Que eu gosto legal aquele episódio. É episódio de zoeira, tipo assim, meio de temporada, assim. É tipo aquelas miscelâneas que tem no Friends. Filler. É, exatamente. Toda série tem isso, né? Tem, pior que eu tô vendo a última temporada de Doctor Who. É. E assim, eu tô no oitavo episódio. Acho. A última mesmo agora. É, oitavo ou nono episódio, de 13. Ou 12. É 12, mas de Natal, né? Então são 12. São 12, é. Aí eu... E tava vindo assim numa crescente do plot, pá, não sei o que lá. E é um bagulho grandioso, é todo intricado, porque é a última temporada do Peter Capaldi. Sim, sim. É a última temporada do Stephen Moffat como showrunner, graças, né? Graças a Deus. Pá, não sei o que. Aí sempre tem o próximo episódio, né? Aquele pedacinho que passa te contextualizando o que vai rolar. Sim. E é um filler do caralho. Cara... Eu olhei e falei, mano, dá vontade até de pular, sabe? Doctor Who dava pra pular muito. Doctor Who não teria a força que ele tem, por exemplo. Nossa, jamais. Ele ia continuar regional. Na Inglaterra lá. Exato. Teria aquela temporada que se passa nos Estados Unidos. Sim, não. Os caras não tinham nem grana pra fazer o que eles estão fazendo agora. É. Ele se tornou um programa mundial. Ele não era. Ele era regional pra caralho. Assim. Sim, sim. Passava nos Estados Unidos, tanto que Bill e Ted é um derivado direto do Doctor Who. É, tipo assim, escandaloso. É, escandaloso. Eu até acho que hoje em dia eu gosto mais de Bill e Ted do que do Dr. Who, assim. Não, eu gosto dos dois, né? Mas. Então, não teria essas coisas, né? Mas. Agora vamos falar. E se a internet acabasse agora? Pá! Pum, de repente caiu. Ó, gente, não tem mais o que fazer. Acabou. E aí, de repente. Fudeu, né? Fudeu, e aí? Eu acho que... Olha, ia quebrar o mundo. Então, isso que eu ia falar, porque muita coisa é dependente da internet hoje em dia. Sim. A internet ligou o mundo de uma maneira, assim, países, pessoas... Sim. Essa globalização só existe agora por causa disso. Só por causa da internet. Então, ia foder o mundo de uma maneira... Primeiro que a bolsa de valores não existia mais. Eles pencaram, ia foder. Nada ia valer mais dinheiro nenhum. Ia ser um caos. Início dos anos 2000... O Duro de Matar 4... Ah, sim, puta... Era isso, o cara queria acabar com a internet. Uhum. A economia do mundo ia desabar toda. Uhum. Tipo assim, sinceramente, assim... A gente ia voltar a trocar farinha por feijão, ia voltar a ser assim porque, tipo, de verdade, ia cair, assim, até reerguer... E assim, era das trevas. Ah, ia virar tipo apocalipse zumbi. Ia ter que na Paulista com um caderno e te escrever uma história por um prato, sabe? Não, sim. Mas tirando isso, daí vamos lá. Por digamos um que daí, passado um ano, daí todo mundo meio Walking Dead, andando com um poncho na rua, com chapéu de cowboy, assim, com uma 12 nas costas, aquela coisa. Você ia ser parte do meu grupo ou não? Não. Não, né? Eu ia querer ter um Ayrton, porque ia ser meu escudeiro, não... No meu grupo, na minha party. Você manda ele na frente, né? É, exato. E aí, beleza? Não, ele ia ser tipo um cão, assim, sabe? Ele ia ser tipo o Channing Tatum no Isso é o Fim. Cara, eu vou ligar pro Ayrton. Vou ligar pro Ayrton, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Esqueci como é que liga. Tá, só esquece, não esquece de botar na minha voz e deixar perto do microfone, tá? Sim, calma, deixa eu só... Como é que eu vejo aqui mesmo? Ah, é contatos. Peraí, vamos lá. Eu não ia conhecer... Eu conheci ele offline. Tá certo aqui? Tá, será que tá perto o suficiente? Acho que tá bom, né? Tá, mais ou menos. Alô? Alô? E aí? E aí o quê, caralho? Ah, ele sabe. Eu ia falar, como é que você sabe o que tá falando? Tem Bina, né? Bina? Que velho do caralho. Bina, tem Bina. Ô, Ayrton, como é que... Fala. Como é que você chama? Você tá no ar, viu, filha da puta? Não tô brincando. Qual que é o tema de hoje aí? O tema é vamos ligar para o Ayrton. Nós vamos fazer um episódio... O episódio vai ter 2 minutos, Ayrton. Bacana. Ô Ayrton, se o mundo entrasse num colapso, daí a gente ia ter que ficar como, por exemplo, um apocalipse zumbi. Você faria parte do meu grupo ou do Barone? Ah, cara, eu acho que eu ficaria parte do grupo do Barone só pra te matar, cara. Olha que coisa traidora. Ô, Ayrton, a gente ia pegar o Thiago, ele ia ser tipo o nosso... Good luck charm, assim, eu queria que trazia boa sorte, porque ele é ruivo, não tem alma, já botar ele no puleiro, tipo aquele guitarrista do Mad Max, sabe? Tô ligado, eu acho que o Thiago nem vira zumbi, cara, que ele não tem alma, acho que os bichos iam passar direto por ele e tal. Acho que... Olha, que nem Guerra Mundial Z. Esse ia ser bom pra pegar coisa, assim, tipo, no mercado. Exato, você entra no mercado, não sabe se tem zumbi, eu que entrava, viu? Vocês não me quiseram. Não me quis assim, vai me querer assim. Ia virar a Guerra Mundial PZ, Zanetic. Guerra Mundial Zepanetic, caralho! Ô, Ayrton, até que você funciona ao vivo, viu, Ayrton? Ô, eu tô tremendo, cara. Tô muita emoção, cara. Muita emoção, cara. Nossa, até seu cachorro quer participar. Meu cachorro, não, ele participa, mesmo. Toda vez que ele vê um gato, ele fica latindo aqui. Não é nem um pouco a coisa que eu tô falando a respeito do cachorro. Você podia ter muito entrado numa brincadeira, você estragou o segmento, o podcast está pior pela sua existência. É, tá, tchau. Desculpa, cara. Cara, olha, Ayrton, tem uma coisa importante pra te falar, cara. Que quinta série. Ele foi rápido no gatilho nas coisas. Ayrton não é assim, tá afiadão, hein? Acho que... Tá convivendo com a gente. Ele deve sonhar com isso. Faz 30 episódios que ele sonha com isso. E você sabe que, tipo assim, uma olhada por trás das cortinas pros ouvintes. Nós já chamamos o Ayrton pra participar aqui diversas vezes. Ele veio no de Natal. Ele só veio no de Natal porque tinha outras pessoas. Ele tem medo. É, tem vergonhinha. É, se vocês querem que o Ayrton participe... Falem aí nos comentários, fala, Ayrton, participa, talvez ele sim. Liga pro Ayrton. Liga pro Ayrton, eu vou colocar o telefone dele em tudo. A gente tem... Põe o Twitter, o telefone do Ayrton. Cara, não, onde eu tenho mais seguidor é no Facebook, então eu vou colocar no Facebook. Bom, mas aí acabou a internet, o mundo tá se reerguendo, vamos lá. Como que youtubers sobreviveriam? Não, tem que eu trampar. Eu tô lembrando do apagão do Rafael agora. Que acaba a energia, vai tudo pro caralho. E olha, o personagem que aparece no primeiro livro é um ex-youtuber, né? Ah, é verdade, é mesmo. Pô, cara, aquele... Ele é um merdão. Isso. Ah, por exemplo, os nerds, se a internet não existisse, só voltando rapidinho pro outro, os nerds continuariam com estigma. Continuaram nerds na deles. É. O que seria lindo. Olha, porque hoje em dia reverteu a coisa... É, até os nerds bravinhos, pau no cu. É, eles viraram os bullers. Bullers? Fala, não. Bully. Nossa, eu juro que eu esqueci a palavra. Tem até um jogo. Tem um jogo. Exato. Eles são... Eles viraram isso, que eu odeio. Porque era o povo que, na verdade, era o... Não que eu acho que tem que ser reprimido pra sempre, mas era o povo que tinha o grupo mais acertado mentalmente. Sempre houve babaca, sempre houve machista. De boa, então. Sim. Mas era o grupo mais de boa. De repente, eles se tornaram o quê? Os bullies da internet, eles são o grupo pesado da internet, sim, assim, em termos de ataques, de coisa assim. Esses ataques que normalmente você vê, assim, por exemplo, recentemente teve uma roteirista da Marvel, postou uma foto com a equipe dela, toda sim. composta de mulheres. Era uma foto no Instagram da moça, uhum, com as meninas indo tomar um milkshake. Só. Não tinha nada... de errado em momento... Não que tivesse errado em algum outro momento. Mas era só aquilo. Era a coisa mais inocente do universo. Os caras conseguiram tornar aquilo num ataque maciço às mulheres da indústria dos quadrinhos. Tanto que... Pra variar, né? Pra variar, exato. O quão tóxico é isso, né? E... O que que aconteceu? A DC, a equipe... Eu vi a foto da DC. Maravilhoso. Sabe? É, daí você... Eu olhei e fiquei... Eu retuitei, acho que até, não me lembro. É, eu olhei e falei, ah, tá, legal. Não, e... Pô, eu não sabia do que era. É, tipo, a Marvel versus DC é pra pessoas entenderem que é, tipo assim, existe uma rivalidade, tipo... Comercial. Comercial. E é, tipo puramente assim... Puramente comercial. Não, e até assim... Até mesmo porque metade das pessoas que trabalham na Marvel já trabalham na DC. É igual time de futebol. O jogador vai de um... Sem falar na Image. Top Cow, IDW, Avatar. Whatever. Mas assim... O cara que fundou o Avatar trabalhou nas duas, tá? Então, pronto. É, mas assim, você vê, tipo, o que eu gostei foi que, assim, o tapa na cara veio dali, entendeu? Tipo assim, as duas se uniram e falaram, seus trouxão, as minas estão tudo aí. Seus bostas tá, do caralho. Seus bostas. Esses bostas iam... Era bom que acabasse a internet. Esses bostas iam ficar tomando tapa na cara. Sim. Sim. Merecido. Uma coisa que o cyberativismo... acabando seria talvez ruim, porque daí nós voltaríamos com um monopólio de coisa, de dominação, essas coisas, de mega corporações. Cara, não ia ter o WikiLeaks. Que foi importante, foi muito importante já. Mudou o cenário político mundial em vários momentos, né? Tipo, Panama Papers, essas coisas todas que teve. O Temer não teria menos fora Temer pra ele. Nossa, ninguém nem fala nada. Ah, ia rolar, ia se tipo, tá. Ia ser se algum veículo de mídia offline, já offline todas seriam, fosse atrás. A Globo, então não. Ah, os caras pintadas, eu ia falar caras vermelhas, olha que horror. Os caras pintadas foi um negócio que a mídia arquitetou pra poder e tal. Mas a Globo tá cagando com o Temer lá, entendeu? Não é interesse deles tirar o Temer. Só começou a pegar mais agora porque não tem como eles evitarem o assunto por conta da internet. Sim, exato. Se fosse um mundo sem internet, não ia acontecer nada. Nada. Nada. Nada. Nada. O Temer seria o cara certo. O que acontecer ele assim, é tipo tão... eu e você sentar no boteco falando, ô, mó putaria esse bagulho do Temer, hein, caralho. É foda, velho. Eu li ontem no jornal, meu. É, meu, porra, agora se ele te fudeu. Essas porras assim. É. Não, e o Temer seria o cara perfeito pra passar despercebido. É. Porque ele é o político. Ele é o político na sua forma mais pura, por assim dizer. Que é tipo, é o cara que sempre esteve na política, nunca ninguém quase notou ele. Ele pouca diferença fez, chegou à presidência e ia passar despercebido, acabou. É, porque ele faz parte do partido que precisa estar lá pro governo nacional funcionar. Sim. Sem ninguém ver, que é o PMDB. O PMDB, a coluna central começou da política brasileira. Começou a dar bosta porque está em evidência, porque está no topo. Exato. E tipo, ele é o quê? O quarto presidente eleito sem ser eleito pelo voto popular do PMDB, né? É. José Sarney, ele, sei lá quem mais. Tem uma galera. Mas, nossa, tipo assim, isso voltaria pro mesmo ponto pré-internet. Isso seria rápido. Política e dominação do mundo por corporações, megacorporações. É. O homem, o pequeno, a pequena... pessoa, o que chamam, né, tipo, little man, né, a pessoa comum, né? Nós. O peão, o fudido. O fudido. Nós voltaríamos a ser dominados mais do que já somos, que nós somos, não, sim, não entendo errado, não é internet. Fudidos, é. Só que assim, agora a gente só pode ter mais acesso à informação, se você quiser, de algumas coisas, e ter mais opinião e tentar, de alguma forma, mudar isso. Spoiler, não muda nada. Mas a gente até tenta incomodar. Agora, nós voltaríamos a ser, tipo assim... Tipo, o cabresto total, assim. Podia ser mais alienado com o que acontece em outros lugares do mundo, né? Sim. O Metallica ia ficar muito feliz. Eles iam voltar a vender disco. Aí eu queria ver a galera que se desfez aí por causa que digitalizou tudo. Ia voltar até turnê no Japão, né? As coisas. A galera ia ficar desesperada atrás dos seus DVDs e CDs que vendeu. Na era pra internet, tinha até uma banda que tinha uma música que chamava Big in Japan. Quem? Acho que é Toto. Olha, do Ayrton? A banda dele? É, que ele era baixista. É o É Alphaville. Ah, Alphaville. Quase. Ah, era legal. Eu gostava dessa época que tinha as bandas de locais, né? Chicago, Alphaville, Mônaco, sei lá. Não, Mônaco é uma música, né? Eu acho que é uma banda, né? É uma banda. Ah, não sei, mas tinha um monte. Acho que é os dois. É, bom. É engraçado. Kansas. A letra da música é tipo... É a banda que tá indo pro saco, sabe? E tem aquele revival foda e é por culpa do aquele Japão. Aquele revival? Vai, ô anglófono, agora é você. Como que é revival em português? Fala agora. Ressurgimento. Pronto, então por que você não falou isso? Porque foda-se, eu não porque faço é da isso DC, a cada você é Marvete. Três palavras que nem você. Mentira, teu cu. Seu fucker. Fuck you, man. Fucker and sucker. O Cacete do Planeta ainda estaria aí na TV. Ó. Cacete do Planeta seria o Porta dos Fundos de novo. É. Mas a música fala disso, né? Tipo, não, mas no Japão a gente é foda. Ah, a gente... E o refrão, tipo, Big Japan, Japan, Big Japan. Eu nunca assisti, tem um documentário que é de um cara, que é um artista folk, acho que é, não sei, que ele só ele era um cara comum, um cara que tinha lá seu CD lançado, e ele só era grande na África do Sul, acho que é uma coisa assim. Caralho. É, tipo, ele nunca fez sucesso, ele é, acho que é americano, ele nunca fez sucesso, é o cara que fazia, tocava na churrascaria, sabe, o cara tocava no bar. E pra três pessoas. E o CD dele vendia pra caralho na África do Sul. E ele nunca foi pra África do Sul. Daí os caras fizeram um documentário dele indo lá e sendo, tipo, a maior celebridade do mundo. Assim. Que da hora. Esse tipo de coisa com a internet já não é, porque o cara saberia que ele era famoso lá. É. Porque, tipo assim, vai, digamos, o cara vende. Ele ia ter a resposta da galera. Ele ia ter a resposta. Porque essa resposta imediata agora, tipo, os números, as coisas, você esperaria muito tempo pra... Sim. Por exemplo, discos, pra você saber como um artista tava quente nas paradas, seria a Billboard, né? O top 200 da Billboard. A gente talvez tivesse um programa de rádio, Thiago. Porra, será que a gente... Cara, imagina a gente... Eu não sei como é que é a rádio. Claramente você não sabe como é a rádio. Oh, será? Isso aqui daria pra funcionar numa rádio? Você acha que daria? Acho que daria. A gente sustentaria, eu acho que sim. Daria com inserções musicais. Ah, sim. Senão a gente teria que ser na AM. E agora com vocês? Nossa, podcast é o rádio AM na internet, velho. Caralho! É o rádio FM é o YouTube. É o YouTube. Perfeito. Voyage, voyage. É que entrou a música agora. Sobe o som, Baroni. Né? É... Puta, caralho, a gente seria muito radialista. AM. AM. Não, AM, total. Aí depois da gente ia ter o Paulo Barbosa. Caralho. Paulo Lopes, não. Qual que é aquele que tinha aqui? Que saudade de você. É um dos Paulos. Não, acho que é o Paulo Lopes. Não. Não era o Eli Correia? Puta, será que era o Eli Correia? Era o Eli Correia. Era o Eli Correia, é verdade. Bom, que seja. Essas coisas voltariam. A rádio voltaria a ter força. Porque eu não acho que a rádio morreu. Não. Mas é uma coisa que eu acho engraçada é que até hoje, porque no meu trabalho antigo, o pessoal colocava rádio. Uhum. Né? E ficava no 89. E o pessoal liga pra pedir música. Cara, ouve a música na internet, ela tá lá. Tipo, tem um monte de lugar pra você ouvir. Tem o canal oficial do YouTube. É a preguiça. Vivo. Sei lá. É aquela coisa da conveniência, da preguiça. Já tá tocando na rádio. Você só liga, já tem uma música tocando, entendeu? Você não precisa nem escolher. Cara, vamos... É o contrário do Netflix. Com o Netflix você escolhe demais pra ser feito. É. Cara, eu tive uma epifania agora animal. Vamos arranjar uns dois ou três músicos. Tipo assim, eu conheço galera, eu tive banda, então vamos arranjar pra fazer o Isso Não É Um Vivo, um canal musical da gente. É não, uma não, boa, no cara. Futuro. Isso é uma boa. Caralho! E é vivo no maiúsculo, né? Vamos. Então, depois vamos, antes de ir pro ar, a gente faz isso aqui, já é nosso, fica logo com o negócio. Tá. Ah, mas é que tanto faz, né? Foda-se, pode ser qualquer coisa. Nós esmagamos tudo, porque Isso Não É O Canal tinha mais outros, nós já esmagamos com nossa fama. Porque agora a gente tem URL própria. Chupa! youtube.com/ Isso Não É Um Canal, com acentos. É, e outra coisa, gente. Nós deixa não estamos ver sendo. Se funciona sem acento também. Deve funcionar. Deve funcionar. Eu não tô sendo cuzão com os outros canais que tem os grupos, porque a gente falou nesse podcast, muito antes de todos eles surgindo, porque eu vi as datas. Porque eu queria saber se... Funciona assim também. Ai, que delícia. A gente tá muito dominador do espaço. Me sinto tal qual um herói das eras de conquistas. Seria eu... Não, você seria Júlio César com seu nariz romano. Aquilino. Eu seria um conquistador... ruivo. De alguma região onde tinha três fazendas e o cara morreu. Eu cheguei lá e falei, conquistei esse território. Você escreveu as crônicas saxônicas. Né? Que não vai acabar nunca, né? Mas, bom, tá bom, né? Ah, mas eu ia falar só, sobrevida de carreiras não existiria. Por exemplo, Gretchen. Puta, verdade. Que viraram celebridades de web. Né? De web. O que é bom. Gretchen traz coisa boa. O meu problema com sobrevidas de carreira é gente como Lobão. Ah, eu contei a história do Lobão. Não. Você sabe da minha história do Lobão? Ah, você viu no newsletter. O Lobão falou comigo no Twitter, caralho. Nossa, o Lobão teria sumido, olha que coisa mágica. Não, você imagina o mundo sem Lobão, que coisa deliciosa. Oh, 80% da minha carreira de trabalho não existiria sem internet. Caralho, 100% da minha existiria. Pra você ver. Você viu como eu sou datado? Eu sou a força do peão. Caralho, é mesmo, né? Porque tipo, você, quase tudo que você trabalhou era mídias sociais. Foi digital, velho. Até mesmo. Caralho, você ia ser desempregado eterno. Não, ia ser assessor de imprensa, miserável. Puta, assessor de imprensa é mesmo. Eu acho que você entraria... Você é esperto, você é um cara esperto. Eu acho que você entraria no lance de empresariar alguma cantorazinha que tava surgindo. Você entraria numa... Sabe alguma celebridadezinha que tava em ascensão? Você ia ser desse tipo. Você é meio dentino comercial pras coisas, então você seria desses. E... que eu tava falando... Ah, então, daí o Lobão... Gente, eu vou contar essa história do Lobão rapidinho. Eu indiquei pra Marília, uma amiga minha, que ela perguntou, ah, alguém conhece umas bandas de Irish e tal? Daí eu indiquei o Rum Jacks. Que de é Irish? De Irish. É o Irish Rock, é o nome do estilo, não é culpa minha. Umas bandas de Irish aí pra mim, velho. De Irish. Aí eu indiquei, falei, Rum Jacks. O Rum Jacks curtiu. E eu não tinha marcado eles. E aí eu fiquei feliz, falei, pô, é uma banda que eu acho legal, os caras são pequenos o suficiente pra se procurar no... banda pequena fica monitorando, né? É. E aí o cara curtiu. O Los Hermanos curtiu uma vez, eu xinguei eles curtiram, ok? Isso foi bem no começo do Twitter, fiquei muito assustado. Aí eu fiz um tweet com o print dessa curtida, falei, ah, legal, eles curtiram e tal, indiquei pra Marília Bruno, que é quadrinista também. Uhum. E aí, o que me acontece com essa desgraça? Eu falei, ah, é igual o Lobão, que fica procurando as pessoas. Mas obviamente que eu não marquei o Lobão e tal. E eu não pensei que ele ia ver no mar de gente xingando ele. Eu vou pegar um tweet inocente. Você escreveu, peraí. E o meu tweet é mega inocente. Você dá uma zoada no Lobão, mas de leve. Não, é muito de leve. Eu nem falei aquele reaça nojento, filha da puta do caralho, que ele é. Aqui, ó. Fui indicar o Rum Jacks pra @ Peste Rosa. Peste Rosa. Peste Rosa. É. Eles curtiram o tweet. Não tem um ponto nesse... nesse tweet. Ah, eu escrevi no celular, assim. Tá, tudo bem. É, porque não existe pontuação no celular. Não, no meu não. Ou seja, não é só o Lobão que stalkeia as pessoas, mas a banda é boa, pelo menos. É tipo assim, um cutuquinho que eu dou no Lobão. Só. De repente me surge a desgrama do Lobão. Isso! É! É isso que ele escreveu. Eu não entendi o que ele fez. E é engraçado que a foto dele do Twitch, ela dá todo um contexto, que ele tá deitado com um gato, assim. E ele parece muito que ele tava, tipo, ceboso, caído, assim, mexendo no celular, sabe? E aí eu falei, pô, você não sai da internet e tal? Ele falou... Não, só nas horas vagas. E aí a Marília... A melhor resposta é dela, fala aí. Sério, Lobão, tu tem um bot ou algo assim que apita sempre que fala o teu nome? Parece o Beetlejuice. Foi a melhor resposta. Eu só respondi embaixo pra continuar a conversa, porque, puta, foi maravilhoso, assim, o que ela falou. Não tinha mais o que falar. E, então, não teria sobrevida de carreira, Lobão. Alexandre Frota, graças a Deus não existiriam essas coisas. Dia desses viralizou no Twitter, não sei se chegou ao Facebook, um tweet do Alexandre Frota falando: eu discordo do Cazuza, meus heróis não morreram de overdose. Aí, tipo, a resposta óbvia. Na música, Cazuza fala: meus heróis morreram de overdose. Então, o pessoal falou: não, o Alexandre Frota, tipo, você não tem que discordar de nada. A resposta óbvia é: Alexandre Frota, foda-se. A resposta óbvia é... Nessa entonação. A sua melhor... A coisa melhor que você fez na carreira foi algum filme em 89 de porno chanchada, cara. É, nessa entonação. Foda-se. Foda-se. Ah. Calado. Tu é um poeta. Nem isso, porque visualmente ele já é agressivo. Ai, ai. Mas é isso aí, né? Então tá bom, né? A gente vai fazer alguma coisa agora. Ah, tem um quadro de novo aí. Ah, é. Ai, vamos lá, vai. Barulho, sabe que eu odeio. O mais rápido de todas as produções. Eu tava me espreguiçando. Eu odeio pessoas que acham que são ricas e vão no Paris 6. Na verdade, assim, isso é tudo interligado na minha mente. Porque nós fomos na padaria antes de vir pra cá, nós viemos juntos para o estúdio. E a mulher estava com o filho dela, É uma padaria chique, digamos assim. Uhum. E a mulher estava com o filho dela tampando o corredor. A padaria nem é tão chique, mas ela reúne o pior que há no bairro. Que isso é o público do Paris 6. A bourgeoise. E outra, eu não estou criticando... paulista. É, eu não estou criticando o Paris 6 em si enquanto empresa. O Paris 6, ok. É o público. É o público. É... Porque de verdade, Paris 6 não me incomoda. O que me incomoda são as pessoas. Mas ele foi feito pra atrair aquele tipo de público. É uma parcela de culpa. É segmento, né? Tipo, isso aí é normal. Tá certo, a gente que tem grana e tá disposta... Que tem grana ou acha que tem e tá disposto a gastar grana alta em comida. Então tá bom. É, os ligeiros são os caras que fazem bagulho caro e a galera vai. Exato, pronto. Então, tipo, em termos de mercado, eles são muito certos. E aí a mulher, o filho dela tava lá, criança, na minha frente, de costas pra mim. A mulher olhou pra minha cara, eu não conseguia passar. Eu tive que cutucar o filho dela pra sair. Eu tive, tipo assim, ela não se dispôs a falar pro filho dela, dá licença pro moço, que passa é o que... atropelando. É. Então, tipo assim, se eu fosse cuzão, eu empurrava a criança. Empurra? Só que a criança não tem culpa, ela tá de costas, mas ela não viu. Espirra na criança e fala, ah, puta, acho que eu passei comunismo pra ela. Nossa, ela ia jogar a criança na criolina, assim, né? Sabe, assim. Passei o comunismo e homossexualidade. A mulher... Ela explodia ali. Ditadura gaysista pegou ele, hein? Cara, eu amo o termo ditadura gaysista, cara. Sabe por que eu amo? Porque os caras levam a sério isso daí. Sim. Eu amo... É ridículo. Eu amo. Sabe o que eu devo? Eu amo. Mas pra quem não sabe, eu amo de forma irônica. É óbvio que eu odeio isso aí, mas vamos lá. Os caras falando sobre... Ai, é muito difícil ser homem branco hoje em dia. Tudo é contra nós. Muito difícil. Muito difícil. Porque a polícia para você por você ser branco, né? Todo mundo bate, falando você contra mata. Homem branco. Se você ainda quiser ser um homem branco de boa na sua, você consegue. É difícil pra caralho mesmo, né? Todos os negócios são pra você. Você pode simplesmente ignorar o que tá acontecendo e a sua vida continua a mesma. É muito difícil. Você não tem dificuldade alguma. É o que eu falei. Você pode estar andando de madrugada na rua, a polícia não vai te parar, te atirar em você, não vai fazer nada. Ninguém vai bater com uma lâmpada na sua cara. Homem branco, hétero, no caso. Cis, gênero. Não. É o caminho mais fácil de se viver no mundo, né? Ainda, espero que gire isso aí, como diria Louis C.K., vai chegar um momento que vai reverter. E a gente vai estar morto, ainda bem, né? Não por nada. Eu quero que gire mesmo, porque mas merece. Mas eu não quero estar lá pra ver. Mas eu não quero estar, já que eu faço parte, eu prefiro. Nossa, ter você morrido. É um dos primeiros, cara, que você é todo europeuzão aí. É, mas eu tenho as ideias certas. É rosa. Eu sou rosa. Eu sou rosa. Na hora que virar, vai virar com violência, velho. Você. Sim. Não, mas vai. Tipo, você vai ter um momento que vai reverter essa roda e o negócio vai esmagar. Assim, então, mas assim, é isso aí. Você ia ser um dos primeiros rosinha aí, leitãozinho. Falar em rosa, você viu que eu tô de camiseta rosa, né? Então parece que eu tô sem camisa, né? É você num dia na praia. Cara, na praia eu me besunto igual um leitão no espeto, cara. Eu volto mais branco do que eu vou, cara. Porque eu não posso tomar sol, eu me fodo, né? Sabe o que eu odeio? Me queimar do sol. Porque, coisa chata. Dói. E você, o que você odeia? Eu só vou falar 6 palavras. 6, vamos lá, vou contar. Se você falar 5 ou 7, você errou. Eu odeio gibi caro sem motivo. Puta, tem uma porrada disso. Eu não vou falar mais nada, eu só vou falar isso. Olha, gente, tem até uma editora, né? Eu não vou falar. Eu só vou falar isso. É. Nossa, daria pra virar um episódio inteiro se a gente quisesse falar sobre isso. Daria se a gente quisesse mudar de área. Sim. Não, mas assim, eu só quero elaborar o seguinte. Nem tudo justifica o jeito que é feito, do jeito que é. Por isso, o sem lançado. Motivo. É, minhas 2 últimas palavras. Nem tudo não, assim, vamos ser sinceros, quase nada tem justificado o modo como está sendo lançado hoje em dia. Ainda mais estando dentro do mercado, você sabe que é desnecessário. Então sim, dá mais raiva. Sim, dá mais raiva. É. Por sorte, normalmente... Paris 6 dos gibis. Paris 6 dos gibis, caralho! Ah, eu acho que quem não é de São Paulo deve... O Paris 6, ele meio que ganhou fama... Opa, depois que a mulher escorregou lá, a mulher caiu na cachoeira do Paris 6. Coisa bonita. É engraçado. Não, a mulher se deu mó bem. Ela ganhou, tipo, vitalício pra comer lá à vontade. Nossa, eu não ia fazer almoço. Eu ia eu lá pegar marmita. Todo dia no Paris 6. Não, 6, todo né? dia. E assim, eu já tomei café da manhã. Na verdade, já fui no Paris 6 em 2 situações. No café da manhã, que é bom. Eu recomendo, sério. É não brunch é. Ou é café da manhã? É, você pode tomar os dois. Depende da hora que você chegar, porque o brunch continua. Mas é. Comida de brunch é diferente de café da manhã. Não, é porque esses. É que nem nessas padarias que brunch. Tem. O brunch. Brunch é uma coisa que não tem tradução. Seria o segundo café da manhã dos hobbits, né? Não, brunch é quando você mistura o café da manhã com o almoço. É, que é breakfast and lunch. Então. Você sabia que era isso? Sim. Ah, tá. Porque você fez uma cara bem assim. Eu falei, é que eu tô tentando fazer uma palavra em português. Café da manhã e almoço. Almoço da manhã. Almoço da manhã. Calmoço. Café do almoço. Café moço. Saca, sei lá. E... Café do moço. E eu fui... Eu já fui... É o café do moço. Café do moço é um pingado chique. É o café cortesia do almoço. É o café do moço. Pô, tem coisa melhor que o cortesia? É bom demais, pô. E aí eu fui também. Mas, cara, é muito caro. O café vale a pena da manhã, é bom. E tem tudo, assim, sabe? Tipo assim, não, era alguma coisa tipo 30 reais. Não é barato, obviamente, mas é acessível. Bom, né? Dá pra você, tipo, pegar aí um dia, assim, pra ver qual é que é. Nossa, puta pro bono pra gente rica. Vai tomar no cu. Vai no seu Zé da esquina e toma lá um pingado e pega pro um pão. Bono, e pede café do moço lá. No... Como você chama... Quais são as melhores formas de chamar o garçom no boteco quando você está bebendo? Eu gosto do simpatia. Campeão. Campeão é bom. Campeão. O grande. Grande é o clássico. Grande é o que funciona em qualquer lugar. Eu conheço um cara que ele sempre falava Vanderlei. Vanderlei é bom. Ele abria, levantava o braço e... Vanderlei! Sempre dava certo. Ou... corintiano. Não importa o time que o cara torce. É sempre o corintiano. Oi! Oi! Tudo bem? Pode falar, agora você vai falar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá com cara de cansada, pô. Tô cansada. Trabalhou pra caramba? Tá. Uhum. Ficou brincando lá na empresa, na firma. Na firma? Ela fez 5 a cabeça. Eu jogando Plants vs Zombies. Se não tivesse treino, a gente ia ter que matar tempo no trabalho jogando paciência e campo minado. Puta, fiz muito isso. Aquele pinball que vinha no Windows era legal. Nossa, do caralho! Puta, aquele era muito era bom. Era o Pinball Space Cadet. Nossa, era esse o nome? É. Caralho, era muito bom. Será que tem hoje em dia? Eu jogaria hoje. Eu acho que não, deixa eu ver. Não vê? Se tiver, eu vou jogar hoje. É legal pra caralho aquilo. E paintbrush, né? Você acha que eu ganhei minha habilidade sobre-humana no paintbrush como? Momento de tensão passei, né? Quase que sumiu, né? Tem como instalar a senha, ó. No Windows 7, 8 e 10. Ah, eu tenho o 10. Olha que maravilha. Vamos ver. Você vai instalar? É lógico. Eu queria instalar no celular. Seria mó bom jogar no celular isso aí. Putz. Seria bom jogar no celular isso aí. Uma coisa que eu instalei no celular e não é legal de jogar é o Tetris. É um executável que alguém adaptou, sabe, pra... Ah, não é oficial. Não é oficial. Ah, entendi. É igual o protetor de tela do Náufrago. Ah, sim, sim. Ou, tem comentário, e-mail, alguma coisa? Deve ter, né? Voyage, voyage. Eu não sei porque eu tô com essa música na cabeça. Faz, tipo, 12 anos que eu não ouço essa música. Quer o quê? Site? Site ou YouTube? Porque não tem e-mail. Site e YouTube, lê os dois, pronto. Ah, tá bom, beleza. Quando você olha, eu vou ver que horas são, vamos lá. Sobre o último episódio que a gente teve, com o Gil. Sim. A Lu? Não a Lu, a outra Lu? Sei. Qual que é a outra Lu? É a sua leitora, Teixeira, né? Isso. Disse, melhor episódio. Ah, tipo, ela e o... Eu sei que o Ayrton também falou. O Ayrton disse que o Gil mandou muito bem. Sou mais perdido que ele na cronologia da Bíblia. É nada, ele fala, mas o Ayrton manja das religiões. Eu acho que é o cara que olha, andou bastante nas igrejas, hein? É, o Ayrton não fala inglês, mas já leu Torá. É a Torá. Ah, é? Ah, tá. E o fiscal do YouTube... Fiscal voltou? Fiscal de YouTube. Ah, é. Agora a fiscalização tá ficando cada vez pior, né? Porque hoje é quinta-feira. Uhum. 3 de agosto. Pô, precisa falar também. Ah, vai no ar na próxima terça. Ah, então tá bom. Vai, tá perto. É. Não, a gente não tá gravando com 2 meses de antecedência, como a gente já fez. Tenta descobrir qual é. A gente nem lia comentário na época, não dá pra saber. Não tinha comentário pra ler. A primeira vez que a gente gravou adiantado, você disse que tava adiantado. Fiquei tão puto, velho. Não, se eu não me engano... Você datou o episódio de alguma maneira. Ai, meu Deus. Faz tempo. Você normalmente fala, velho. Normalmente você me irrita com isso, sabia? Ah, mas foda-se. A gente é uma irritação. Foda-se. O fiscal de YouTube mandou... Ué, cadê o vídeo novo? Quero vídeo. Olha, eu também quero hoje vídeo. Hoje é dia de subir vídeo, porém, nosso editor, o outro Thiago... Thiago? Cagou no pau. Sim. Não teremos vídeo essa semana. Sim. É, nessa semana você tá ouvindo, sim. É. Na semana que passou não vai ter mesmo. Talvez adiantemos se tiver não. Pronto. Não. Não, não só pra saber. Isso, na verdade, era uma conversa que deveria ser offline. Não, porque, assim, se o Thiago já tá atrasado, não vamos adiantar vídeo que vai dar bosta. É, porque vai que dá uma... Porque, assim, pra explicar, ele atrasou por incompetência. E atrasou também porque queimou... Incompetência técnica. Exatamente. O computador dele queimou da casa dele. Então ele tenta contornar fazendo isso no trabalho, só que nem sempre ele consegue. Nessa semana ele não conseguiu. Já faz, na verdade, 2 semanas que ele tá com esse problema. Mas tá lerdo, né? Tiago tá lerdo porque a gente grava antes pra poder ter tempo de editar. Nós gravamos, em geral, 3 ou 4 vídeos no mesmo dia. Foda-se, falei. A gente só troca a camiseta pra parecer que não é o mesmo dia. É, só prestar atenção nos cabelos. Barba. Vai ser engraçado quando você pegar esses primeiros 2 meses de vídeo, sim, depois 3 meses, que eu vou estar, tipo, cabelão, cabelinho, barbão, barbinha. Tá ótimo. Você muda bastante. O meu, eu só cortei o cabelo no meio, mas como eu corto o cabelo e faço a barba a cada 2 ou 3 meses... Você tá sempre igual, né? Eu sou sempre igual. Diferença. Quer dizer, o cabelo não. Quando a gente começou o canal, meu cabelo tava grandão. É verdade. Tava meio coquinho, assim. Comentários mais? Nós tivemos muito, muito comentário no YouTube. Não vale, sim, a pena ler todos, imagino. Não vou ler todos nem fudendo. Tem uns elogiosos, outros não tão elogiosos, porém não criticosos. Eu vou abrir aqui e ver se tem algum que vale ler agora, senão foda-se. Certo. Certo. Ah, teve do criacionismo, tem um recente legal. Aquele que eu falei antes de gravar? Ah, olha lá, eu querendo dar uma de que eu tava prestando atenção nas coisas, você que me falou, agora fala. Foi um comentário 2 horas atrás, olha só. Olha! No vídeo Ciência Científica 2, nossa série de sucesso no YouTube. Nossa, nós viralizamos, aspas enormes com os dedos. Ah. MM é o perfil. MM. M espaço M. Olha, se for o M&M's chocolate, é meu doce favorito. Não, não é. Ah. 11ª prova da Terra plana. Isso é por causa disso aqui? Essa não é a prova. Eu acho que sim. Agora me entrou nessa. Eu não tenho culpa do meu corpo estar reagindo diferente ao negócio que eu parei de consumir. Ah, eu vou parar também. Eu parei de fumar, pessoas. Aê, Baroni é um cara bem saudável. Pena que não pode ter fumaça. Ele espirra pra caralho, e o Thiago... Deu um espirro. Se sente mal pra porra. 1h30 de gravação, eu dei um espirro. Ah, mas eu fumei poucos cigarros. Só um. Mas disse, 11ª prova da Terra plana. Toda piada tem um fundo de verdade. Consequentemente, o vídeo fala a verdade. A Terra é plana e estacionária. Concordo plenamente. Parabéns. Parabéns. Se fosse no site, você seria um grande competidor. É uma promoção do Dilão. Promoção do Dilão. Agora você colocou nos coisas, né? Tô colocando nos posts, promoção do Dilão. Vamos fazer um post da promoção no coiso, no Facebook, pras pessoas. Vamos. Porque daí fala, mas tem que ouvir o podcast pra saber qual é que é. Tá. Foda-se. Agora tchau, né? Vambora. Que horas são aí? Que horas são não? Quanto tempo? Tá bom de tempo. Tem um cara falando do casamento do Tom Cruise com a Nicole Kidman, que tinha uma cláusula no acordo de casamento. Olha, faz tempo que eu não visito esse. Porque esse é meio que estacionou. Esse é do estudo de caso, né? É que eu tô abrindo uma parte do YouTube, não sei se você sabe que existe, que é só os comentários. Nossa. É. Tô com vontade de peidar, pode? Pode. Parabéns. Peraí, tem mais um. Muito bom. Obrigado. Isso não é o canal? Ele tá falando com a gente. Isso não é o canal? Ah, é legal, pô. A cara... separação do Tom Cruise com a Nicole Kidman, pelo que dizem, foi porque havia uma cláusula no acordo de casamento de que, se o casamento entre eles durasse mais de 10 anos, a Nicole Kidman teria direito à metade do dinheiro e dos bens. Para não ter que dividir os bens, o Tom Cruise separou dela antes dos 10 anos de casamento. Eu prefiro acreditar na versão... da igreja se metendo, porque eles são bizarros e dá pra ver claramente eles fazendo isso. Mas na verdade não é desconectado uma da outra. É aí que tá a questão. Pode ter os dois. Isso daí, na verdade, só amplia a mítica da coisa. Mas eu acho que, na verdade, assim, o grande motivador, eu acho que foi realmente a igreja da Cientologia. Uhum. Eu acho. Não sei. Eu tô nessa também. É, porque o Tom Cruise é muito entranhado nisso. Tem caras que... Assistam o documentário que tá no Netflix sobre a igreja. Puta, é incrível esse documentário. É meio longuinho até, mas vale a pena. É, tem quase 2 horas. Não, é mais que 2 horas. É mais que 2 horas. É grande. Mas assim, ele mostra tipo coisas assustadoras. Como o envolvimento do John Travolta, que nós não citamos no vídeo, é pior que o do Tom Cruise. Era o poster boy antes do Tom Cruise, né? Só que daí quando ele quis sair, ele não... Bom, é meio que spoiler do documentário. Ah, não tem problema, né? Não é um documentário. Mas quando ele quis sair, ele não conseguiu, porque eles têm dados, histórias pessoais, informações que são... Pra queimar o cara. Pra queimar o cara. Então, tipo assim, ele tem que ficar e acabou. Cala a boca. E a carreira dele deu uma afundada, né? Depois dessa treta. Sim, justamente. Os caras são super influentes. Não, eles destroem a carreira de quem é contra eles. Tanto que, por exemplo, do BoJack Horseman, né, que a gente sempre recomenda aqui, teve um episódio que eles falam da Cientologia como se fosse... Tem, no episódio, o Todd tá fazendo stand-up comedy, uhum. E tem em paralelo o negócio da Cientologia. Só que o negócio da Cientologia eles não zoam, eles zoam o stand-up comedy como se fosse a Cientologia. Uhum. Aí eles falam, não, Cientologia é uma coisa muito boa, não sei o que, só que stand-up comedy, não, você não pode, isso é muito perigoso e tal. É muito legal o jeito que eles brincam com isso. E dá, então tá bom. Quantas, né, pessoas se encontram? Olha, você tomou a dianteira, hein? Eu não queria falar. Barão e safadão. Ó, no isso não é o site.com, no YouTube com isso não é o canal, ou link no site também. No site você encontra todos os links de tudo. Sim. Se você for... Mas não seja preguiçoso como eu, Thiago. Vai lá, fala tudo. É. Bom, aí nós estamos no Twitter com não é um... arroba não é um perfil. No Instagram como não é um Insta. Ou, se você quiser, diretamente com as estrelas desse show maravilhoso da Broadway, que é a vida, arroba tpzanetic no Twitter, arroba Barone, no Instagram, arroba tpzanetic também, e arroba fbarone. Porque eu concorro com muitas pessoas da Itália para fazer usernames de redes sociais. É. E também existe, isso não é uma página, no Facebook. Nossa, esqueci o nome da... Aliás, não é só com os outros barões do sul da Itália que eu compito. Sabe uma coisa boa? Não ia ter textão no Facebook se acabasse a internet. Que pariu, verdade. Caralho, que maravilha. E não ia ter fanfic de esquerda. Porque fanfic de esquerda é melhor que a de direita. É. É mais divertida. É mais divertida. E todo mundo aplaudiu. Nossa, não ia ter fanfic. Não ia ter fanfic, ponto. Olha. Mas não, também não ia ter fanfic erótica de Jurassic Park. Não ia ter a pelos Raptors e humanos. Não ia ter transando. Fanfic do Faustão com a Selena Gomez. Olha só, aí a gente ia perder umas coisas. Justin Bieber com Ana Maria Braga. É real. Snape com peça de Tetris. Mas... É... Eita porra. Existe. Caralho. Existe a do Goku com... Tem algum site que fez um compilado das melhores. Tem a do Goku com... Sei lá, com Obama, sabe? Uma coisa assim. Sim. Eu li a da Selena Gomez com Faustão. É assustadora. O que é bizarro. Eu quero dizer que eu não compito só com outros barões do solitário. Eu compito com marcas, com empresas. Sim, o Bar One. Todo bar que se chama Bar One. Inclusive, então, no Japão, vira e mexe, sou mencionado. Ah, isso é legal, pô. Eu retuitaria. Tem trocentas empresas barone nos Estados Unidos também, que é o segundo lugar que mais tem barones no mundo. Olha. Depois vem o Brasil. É mesmo? É. Mais que na Itália? Não, Itália, Estados Unidos... Ah, tá, entendi. Porra. Era o segundo? Você falou segundo. Depois do Brasil. Ah, ó, tá, entendi. Agora eu entendi. Caralho, isso porque fez teste de português semana passada. Mas isso é matemática. É sintaxe, Thiago. E também tem um chocolate da África do Sul chamado Bar One. Oh, eles podiam te mandar pra lá, pra você conhecer, porque vai ficar tudo bacana, né? Será que é de Cape Town? É. Será que é de Pretória? É de Cape Town. Cape Town. Porra, cidade mais bonita do mundo, eleita. Olha só. É. Não vou, não. Pô, eu queria... O Rand, que é a moeda local... Cara, eu sou muito culto, né? Saber isso é foda. É muito desvalorizado perto do real. Então, tipo assim, o caro é a passagem. Você chega lá, seu dinheiro vai pra porra. E a inflação? O que tem? Se a inflação for muito alta... Não adianta você ter uma moeda... Não. Entendo, mas... Não... É tipo Argentina, até 2 anos atrás, era a farra do brasileiro mesmo. Farra do brasileiro. Agora é meio que... Elas agora tudo elas. É caro pra caralho lá, entendeu? Não importa que custa 25 elas centavos. Elas, na verdade, né? O peso. Tipo, foda-se. Fica mais caro. É. Você vai comprar um livro lá, aí você fala... cada 4 pesos tem 1 real. Aí dá R$60, R$80 um livro. Parabéns. É. Não dá nem elas por elas. Fica pior, né? Fica pior. É. Dito isso tudo... Eu vou jogar pinball, foda-se. eu tenho que apertar o botão aqui, gente. Eu sempre aperto o botão errado. Deixa eu ler. Vou botar o somzinho. Joga, vamos ver até onde você vai. Eu era bom nisso, cara. Tô vendo, você não morreu até agora, tá bom. O meu recorde era 9 milhões de pontuação. Eu tô vendo onde é o botão aqui, só pra ficar...